eu te vi lá naquele bar. Sabe aquela hora você estava indo embora? Eu não consegui me aproximar. Pensei tanto, me arrependi e fiquei por lá, só na esperança de ver você voltar. Você não voltou, eu fiquei no ar. Pensei tanto. Pedi um vinho, mais outro vinho. Olhei no mar, fiquei imaginando. Chegando, você foi se aproximando, tanto pra falar, desde aquele bar. Eu sei tanto. Ba-ba-ba-ba-da-da.